porque Deus juntou ninguém separa. E joga a mão pra cima, cadê essa palminha? E joga a mão pra cima, cadê essa palminha? E quando chega no pacote de bamba, se você mexe, todo mundo samba. O tradição mexe quando você manda esse molejo no corpo, esse jeito assim. E quando chega no pacote, deixa a gente bamba. Se você mexe, todo mundo samba. O tradição mexe quando você manda esse molejo no corpo, esse jeito assim. Esse jeito assim, yeah, yeah, assim.